Intimidade ferrou, virada canoa que rompe a bolha. Todo aqui em dor, peso me voa, baixa nem colha. Porra, braço de onça, desequilibrado, um homem tomba. Esqueleto estirado no chão, tá pregado sobre ele. Param, param, param. O seu relato não satisfaz. A mão e o pé com ele eficaz. O seu relato não satisfaz. A mão e o pé com ele eficaz. Minuto, peço um cigarro, cantando em próprio escasso. Um cigarro, quem manda espírito remendado vai tá feito quebrado. O melhor tênis que está sendo bem pago. Passo por passo, eles estarem me invado. Lavro o hábito de punho cerrado. Na época onde o futuro tá sendo assombrado. E gatilha a caneta pra causar o terror. Brato e bota o cara se lembra no tempo. O peito para quando eu contemplo além. Na grafia do tempo, no próprio senso de que sou ninguém. Que me julgue, ensinou em cima. Tem pelagem, sem sub nuvens e seus bens. Vira que tem os seus porém. Entre forças e poses, o rosto deseja cortes. Entre açoites e doses, se fabricam os fortes. Os que sempre andam linha tênue, presente no presente, uma agonia serena. Em paz pelo silêncio, sem mistério. Não quero olhar pra trás, sigo distante, conturbado. Mas tento manter o controle, sua mente, seu inferno. E essa merda não é de hoje. Quero fugir, gritar, correr, tanto faz. Isso me prende, olhando para o meu reflexo. Não parece convincente, questionando tudo isso. Tentando ficar em pé e meio escombros. Com um pouco que restou da minha fé. Pensamentos em pouco tempo, se liga e tudo vai explodir. Me sinto preso nessa merda e eu só queria fugir. Mesmo sabendo de nada, que eu tô fazendo aqui? Respiro fundo e me concentro em tudo que devia assumir. Visão tão turva, ya, ya, ya, ya. Minha boca seca e meu peito apertando. Isso machuca, ya, ya, ya, ya. Algo na minha mente.